castigo que nos traz a paz foi lançado sobre os ombros de Jesus. Todas as feridas foram saradas, saradas pelo sangue de Jesus. O castigo que nos traz a paz foi lançado sobre os ombros de Jesus. Todas as feridas foram saradas, saradas pelo sangue de Jesus. Ele foi ferido pelas nossas transgressões, nossas dívidas de vida já pagou. Aleluia, aleluia, pela graça nos salvou. Rendem glórias ao seu nome, rendem glórias ao seu nome, Jesus Cristo. Nossas dívidas de vida.